Qual é, rapaziada? Que suco aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu, Aika, de novo, no nosso segundo podcast do Online Animes. A gente gostaria, antes de começar com o podcast, a agradecer algumas pessoinhas que elogiaram, mesmo com todo aquele ruído, mesmo com todo o cachorro latindo, mesmo com todos os defeitos, o pessoal escutou e agradeceu, e elogiou muito a nossa iniciativa. Eu tenho aqui alguns nomes que são os que vieram à nossa cabeça agora, como a Luana 64, a Ana Uchiha 360, a Akaza, o Kurayami Lane e uma pessoa em especial que deixou a gente muito surpreso, divulgando na própria página no Online Animes, que é o Kigashi, né? O nosso programador do site. A gente está muito feliz e a gente realmente está tentando levar esse projeto a sério e tentar ter uma ordem de gravação, porque essa a gente tentou gravar ontem, mas não deu muito certo não, né? Pois é. Mas assim, eu fiquei revoltado com uma coisa. Revoltado não. Eu vi uma coisa e pensei bem. Que as pessoas falaram que já tinham essa ideia antes, mas é que a gente veio deixar pra lá. Não é assim. A gente tá aqui pra escutar vocês. O que vocês quiserem é que a gente tem que fazer. Nós estamos aqui pra agradar. Então, vocês têm alguma ideia, se querem participar, vocês mandem um e-mail pra gente que a gente faz. Se querem mandar uma pergunta, inclusive a gente vai responder a pergunta hoje também do Shiud, que ele deixou pra gente. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão e quiser entrar, é só mandar um e-mail pra mim ou pra Aika que a gente vai aceitar de braços abertos. Entendeu? E aí, Aika? Porque, gente, quanto mais pessoal querendo participar desse projeto, mais popular ele vai ficar e melhor ele vai ficar. Mais conteúdo, mais diversão, mais animação pro site, não é mesmo? E caso não possa gravar, como aconteceu ontem, ele vai toda pessoa pra gravar com a Aika. E assim vai, a gente não fica sem podcast. Porque aí só nós dois fica ruim, porque eu tenho internet ruim, ela não tem tanto tempo disponível. Aí fica uma coisa bem chata, às vezes a gente fica sem podcast. Tava todo mundo esperando o próximo, a gente não conseguia gravar. Quase que fica pouca semana. Exatamente. A intenção da gente é formar uma equipe para fazer o jornal. Não ficar só eu e ele na duplinha, entendeu? Por isso que a gente abriu a vaga para repórteres. Gente, já tinham uma ideia? Tinham planos? Tinham coisas para falar? Falam com a gente que a gente traz você junto aqui para gravar com a gente, pessoal. A gente viu comentários lá que até desanimaram a gente um pouco. Ah, eu já tive essa ideia, mas já que fizeram... Não, gente, não façam isso. Gravem com alguém, falem comigo, falem com o Kisuko. A gente vai adorar ter gente a mais participar. Né? Certo, Kisuko? Não é isso que a gente quer? Com certeza, pô. Imagina, a gente tem dois podcasts por semana. Um gravado por mim e por ela e outro por vocês. Seria uma coisa muito boa. Ajudaria bastante. Entendeu? Exatamente, tem mais vozes pra falar com a gente. Enfim, hoje nós vamos falar dos live actions que todo mundo gostou e detestou também, com algumas poucas vergonhas, como Dragon Ball, Gantz. Porque, sei lá, eu nunca vi um Piccolo que não é verde. Eu nunca vi. Você já viu, Aika? Olha, eu não vi. Aquilo não era o Piccolo pra mim, gente, sério. Aquilo era um ET verde, praticamente. Não, era um ET verde. Era um filminho de ação que queria tirar vantagem em cima de um anime super conhecido, né? Que infelizmente revoltou. E colocar um topete no cara e o cara bater, usar as pernas não é um bem Dragon Ball. E fazer uma fumacinha na mão e tacar nos outros e dizer que aquilo ali é, sei lá, um poder especial do cara e tal. Eu acho muito ridículo isso. Mas nós tivemos um orgulho dos live actions, que foi o Samurai X. Eu adorei aquele filme. Com certeza. A emoção, a maior emoção do Samurai X foi tu ver o filme e tá vendo o anime. O filme é o anime. E é essa a parte mais... É isso que eu queria ter visto em Gantz. Era isso que eu queria ter visto em Dragon Ball. Era isso que eu queria ter visto em Street Fighter, né, pessoal? Porque vocês estão sabendo como é que foi Street Fighter, né? Street Fighter focou a história no personagem que não era o personagem principal. Pegou um ator americano conhecido e focou a história nele. E a gente sabe muito bem que não é bem assim, né? Só porque o Van Damme na gravação não é necessário que ele seja o protagonista, porque ele não é o protagonista. Uma coisa bem ridícula. Exato. Como é que um carinha daqueles vai peitar o Vega, cara? E colocar um idoso pra fazer o Vega. Um idoso. É, decepções. Avançar. A intenção dos americanos em gravar filmes com origem de animes japoneses não é trazer o orgulho pra gente otaku, mas sim arrancar dinheiro da gente, né, pessoal? Essa é a intenção total deles. Que bom! O que eu mais gostei no filme é... não tem comentário. Não, a lucratividade, o dinheiro é só o que vale, pelo jeito. Tanto que o Dragon Ball foi só mais um filminho de ação. A pessoa que nunca acompanhou o anime e viu o filme, gostou por quê? Porque não era fã do anime, porque não tinha intenção de ver o anime no filme. Por isso que a pessoa ia gostar. Mas que é quem viu Samurai X, né? A total diferença do filme pro próprio anime, pelo conteúdo verdadeiro do... Exatamente. Que é uma coisa tão tosca, cara. O Sagat é outro idoso também. O cara não era alto. O Ryu era maior que ele, quase. O cara é idoso, ficava... não batia quase nada. Enquanto o Vega era um monstro, quase. Tipo, não tem sentido. Totalmente sem noção. Mas é como a gente falou: tem os ruins e tem os bons. Infelizmente, 90% é ruim. Mas 10% tá bom. O que tá salvando isso por enquanto é Samurai X, que coincidentemente, entre aspas, foi produzido por uma empresa japonesa, né? Aí, o dito cujo. Mas, Kisuko, a gente não pode esquecer de uma coisa muito interessante também. Um live action muito bom também produzido no Japão, que seria Death Note. Certo? Claro. Que também seguiu bem a história do anime e foi bem fiel. Algumas coisinhas mudaram, tipo a Misa de cabelo preto, mas isso aí a gente consegue relevar bastante, né? Com certeza. Com certeza. Enfim, o elogio era mais centrado no Samurai X, que conta a história direitinho do nosso Batosai, do pequeno romance entre ele e a namoradinha, e o Sanosuke, que eu achei que ficou muito bom também. Eu também gostei muito dele. Ele ficou muito legal, a espada ficou legal, a luta ficou legal. É como eu falei, a intenção da gente é ver o anime com personagens reais, praticamente. Talvez uma história nova, mas pelo menos se dedicar e ser um pouco leal ao anime, né? Por favor. Pois é. Exatamente. O que mais a gente tem pra falar hoje, hein, Kisuko? Bom, como eu falei na sugestão, tem uma pergunta que deixaram aqui pra gente, bem interessante, Ai. Eu vou ler ela aqui pra você. É do nosso amigo Shink. O que aconteceria se todos os personagens principais dos animes aparecessem em um só mundo e tivessem que lutar contra algo extremamente mais poderoso que eles? O que você acha que aconteceria? Olha, seria um sonho, na verdade, né? Ter todos os personagens preferidos da gente e em um mundo só, sem aquela disputa de ai, Naruto é melhor que Goku, Goku é melhor que Ichigo. Não, seria muito legal mesmo ter um mundo sem essa batalha, sem essa disputa toda, e eles lutando juntos contra um inimigo só. Sinceramente, eu acho que ia dar merda. Não ia sobrar terra pra contar a história, né? Mas como sempre, se fosse assim, teria as Esferas do Dragão poder recuperar tudo que fosse perdido, pelo menos. Pessoal, e o que seria mais forte do que todos eles juntos? Nada. Assim, nada, exatamente. Como vocês viram, o Chico mandou a pergunta pra gente. Vocês também podem mandar. Enviem pro MP ou coloquem no nosso mural lá, que a gente vai fazer pergunta ou falar seu nome aqui no programa. Exatamente. E tinha mais uma coisa pra falar que eu acabei esquecendo. É o Club 5. Ah, o nosso querido e adorável Top 5, que a gente gostou tanto, que a gente quer trazer sempre, junto com o podcast, uma listinha dele. O tema do nosso Top 5 da semana é o que, Kisuko? Bom, o nosso Top 5 vai ser sobre abertura de anime. Quais são as suas partes preferidas? Exatamente, quem é que não gosta de abertura? Olha, pra mim foi difícil, mas eu fiz de tudo, eu juro, eu fiz de tudo pra não colocar Dragon Ball e Cavaleiro Zodíaco junto nessa lista, porque cá entre nós, quem é que não gosta de uma abertura de Cavaleiro Zodíaco ou Dragon Ball, né? Dois clássicos. Eu fiz uma listinha aqui pra mim dos animes que eu gosto, excluí Cavaleiros e Dragon Ball, e fiz a minha listinha de top abertura. Primeiro, Inuyasha. Ah, você já sabe, óbvio, Inuyasha é meu preferido. Aí é a segunda abertura da série. Mano, eu escutei tanto essa música que eu sei aquela porcaria de cor e não canso escutar ela até hoje. Em segundo lugar, eu coloquei a abertura do Yu Yu Hakusho, que é um nome desgrenido aqui que eu não vou falar pra não passar vergonha, que também é uma música que na versão em português ficou muito legal, apesar de ser um homem cantando. É um clássico do anime. O nosso querido e estranho anime Book, né? Porque cá entre nós é bem divertido e estranho, porque o fato de ter explosões e a pessoa não morrer é bem legal. Também a primeira abertura de Dream Man. Sinceramente, eu não vi esse anime, eu vi só o primeiro episódio dele. Mas, até falando nisso, eu gostaria muito de ver. Eu tenho que pegar tempo pra poder ver ele completo. Que é Innocent Sorrow, que é a primeira abertura da série, que também é muito divertida, eu gosto bastante. Blood Plus, apesar de não gostar muito de Blood Plus, eu olhei só pra não deixar pela metade. A primeira abertura, a Uzura no Namida, que é a que eu mais gosto. E eu sei que ela vai ser uma lista de top 5, mas eu botei mais uma abertura aqui que eu gosto muito, que é do One Piece, que é um anime que eu não olho muito, mas é da cantora que eu mais gosto, que é a Fight Together, que é da 14ª temporada. Eu falei e não calei a boca. Fala, Kisu! Bem, eu coloquei CDG na minha lista, mas assim, tem aberturas repetidas aqui de animes repetidos, mas sei lá, cara, eu vejo bem poucos animes, mas eu tenho muitas aberturas favoritas. Em quinto lugar, eu colocaria a Shikyuji do Cavaleiro do Zodíaco, porque, cara, tanto em português quanto em japonês são muito legais essas aberturas. É a abertura da Saga Hades, a primeira. Em quarto lugar, eu colocaria as... É um nome bem complicado, mas é a segunda abertura que tem do Asiatico Generation no Naruto. Eu acho, inclusive, que é a quinta ou quarta abertura do Naruto Clássico. Eu gosto muito daquela música, escutei ela por versão várias vezes. Bom, em terceiro lugar, eu colocaria Shooting Star do Bleach, que é a quarta abertura deles, que eu gostei muito daquela música, parece até que é uma música americana, nem parece muito que é uma música japonesa. E em segundo lugar, eu fico bem em dúvida assim, mas eu vou sair tirando da cabeça mesmo. Eu colocaria Rolling Star, também do Bleach, ou Namikaze Satellite do Naruto também. E sei lá, cara, isso fica muito legal, ficou muito legal na versão da minha. Em primeiro lugar, eu colocaria o outro do Asa de Coisa Inerente, que eu sou muito fã dessa música até hoje, que é After Dark. Essas músicas são muito legais. Indico a vocês. Muito boa. Aliás, nós indicamos as top 5 pra todo mundo. Porque, olha, a gente tentou. Eu pensei muito pra fazer meu top 5. Porque, olha, eu tenho muitas aberturas que eu gosto mesmo. E ele comentou uma música que eu gosto também, que é a After Dark. E assim, escutei muito também. Assim, a gente pode ter se atrapalhado, falado um em cima do outro, pode ter gaguejado, repetido o número, pode ter feito um tirão de coisas, mas a gente faz isso pra agradar o pessoal, porque tipo, vocês não sabem que estresse que a gente passou ontem pra gravar essa porcaria e não saiu nada. Eu quase quebrei minha casa pra tentar gravar isso aqui e não rolou. E hoje a gente tá conseguindo gravar. Assim, a gente fala com muito carinho pro pessoal, então perdoa as falhas aí, a gente fala um em cima do outro, fala errado. Muda de assunto pro outro, não responde a pergunta do outro, atrasa o áudio, fica em silêncio no meio do negócio, mas é tudo bem vocês. Exatamente. É, tá mal. Pode ficar até mal feito, mas é mal feito com carinho, tá, gente? Pois é. Pois então, esse foi o nosso segundo podcast do Online Animes. Ele tá um pouquinho mais longo que o primeiro. Mas pelo menos tentou falar mais coisas mais divertidas e mais animadas pro pessoal. E falar notícias do mundo, não esquece, claro, né, pessoal? Porque o pessoal criticou da última vez que a gente não falou notícia nenhuma. Ah, um comentário muito bom. Sobre quem vai assistir no cinema o último filme do Dragon Ball que já saiu esse mês, ou vai sair ainda, que é a Batalha dos Deuses. Eu não sei se vai conseguir ver, né, pessoal? Mas quem vê e puder dar um toquezinho pra gente de dar uma lasquinha de quão bom vai ser o filme, eu agradeço muito. Eu gosto de spoiler, tá? Não penso que eu sou louca, mas eu gosto. Quem vê também pode até gravar com a gente aqui e falar como é que foi o filme. Exatamente, uma ótima ideia. Quem vê o filme vem aqui falar com a gente, que a gente desenvolve o assunto mais. Beleza? Exatamente, então esse foi o nosso segundo podcast. A gente agradece a quem se prestou a escutar de novo e a gente tenta voltar já novamente. Não se esqueçam das sugestões, das MPs, das perguntas também. Se tiverem alguma ideia, alguma pergunta, vocês podem mandar pra gente sem medo. Querem gravar um podcast também? Pode gravar, coloca o nome do OA, coloca seu tema, que assim fica até mais fácil do pessoal escutar. Não demora tanto como demorou dessa vez, que a gente gravou na segunda-feira passada, só gravou o segundo hoje, na quarta-feira. Exatamente. Mega beijos. Aí. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.